meus olhos, adeus solidão. Das histórias que se cruzam sem intenção, combustível pra alma, minha inspiração, povoando minha existência, a imaginação. Meus olhos sempre posso sentir os seus olhos, os seus lábios sorrindo pra mim. Nado nesses seus olhos, mar de inspiração. Tua boca, tua pele, teu cheiro é canção. E eu vou cantar pra ela, porque sem ela não existo mais. Sempre eu quero uma. Eu vou dizer pra ela que ela é a luz que me traz paz. Olhos, adeus, solidão. Das histórias que se cruzam sem intenção, combustível pra alma, minha inspiração, povoando minha existência, a imaginação. Meus cabelos, meus dedos, vigor e desejo. Suspiro, sal na pele, começa com beijo. Nossas bocas, duas peças, encaixe perfeito. Eu me entrego, nervoso, nunca com receio. Eu vou cantar pra ela, que sem ela não existo mais. Eu vou cantar pra ela, que eu sempre a quero mais.